Olho na minha espuma, ligeiro sem embuiar. Seu de fósforo aceso, tua pólvora encostar. Se um olhar fácil de ter, meu olhar for te botar. Será que tu se arruquina, me incrimina, recrimina, me larga o pau a gritar? Ô menina, me responda, ligeiro sem embuiar. Seu de fósforo aceso, tua pólvora encostar. Se um olhar fácil de ler, meu olhar for te botar. Será que tu se arrupina, me incrimina, recrimina, me larga o pau a gritar? Me cala essa boca, não tá vendo que eu tô louca, que eu não posso nem falar. Me cala essa boca, eu não posso nem falar. Ligeiro sem engolir, seu de fósforo aceso, tua pólvora encostar. Se um olhar fácil de ler, meu olhar for te botar. Será que tu se arrupina, me incrimina, recrimina e larga o pau a gritar? Menina, me responda, ligeiro sem engolir, seu de fósforo aceso, a tua pólvora encostar. Se um olhar fácil de ler, o meu olhar for te botar. Será que tu se arrupina, me incrimina, recrimina, me larga o pau a gritar? Me cala essa boca, não tá vendo que eu tô rouca, que eu não posso nem falar? Me cala essa boca, eu não posso nem falar. E juro perante o divino, na hora e nesse dia, bem dizer, uma oração eu debulhei pra Maria. Maria, aprendida sem pecado, Maria, croqui da imaculada perfeição, Maria, assassina da tristeza, Maria do colo quente, Maria, cantina de suflê, Maria, rosé, Maria, isenta de partículas de feiura, Maria, doçura, Maria, presságiozinho calmoso, Maria, cutuca meu peito incutucável, Maria amorável, Maria água e sabão, Maria pano de chão, Maria belisca flor, Maria mãe do frescor, Maria chuva dourada, Maria romanceada, Maria adubo do amor. Não faça eu dizer amor, meu Deus.